estou apaixonado, apaixonado estou. Estou apaixonado, apaixonado estou. Por essa ginga que tal, essa batida eu gostei. Bonito é ver o casal, rainha junto com o rei. Sei que todo mundo quer sucesso em toda a cidade. Samba, rap do bom, a nossa cara a metade. Por essa terra de bamba, que cada vez tá melhor. Aqui a gente é quem manda. Eu faço parte deste clube, é um batuque que inova trazendo mais esse hit. Swing da terra chamado Tropical Beat. Quer saber depois que eu te conheci como é que eu tô? Estou apaixonado, apaixonado estou. Estou apaixonado, apaixonado estou. Apaixonado, apaixonado estou. Por esse ritmo que é nosso, nosso ninguém tira. Por essa mulher que mexe, mexe e a gente vira. Por esse baile que não, não tem som de mentira. A vida é que nem samba rock e a gente se vira. Estou apaixonado, apaixonado estou. E se você também tá, fale bem alto, meu bem. Dança juntinho comigo, vamos nesse vai e vem. E nesse casamento, cê vai pegar o buquê. É puro meu sentimento, eu vou dizer no porquê. Estou apaixonado, apaixonado estou. Os manos se abraçar. Quero beber, quero apertar ela em meus braços sem parar de beijar. Chega nas palmas que fica legal. Ela merece porque é fenomenal. É a culpada do jeito que eu tô. Sabe por quê? Estou apaixonado, apaixonado estou. Yeah, yeah, yeah. E todo mundo diz yeah, yeah, yeah. Eu sou um barro. Apaixonado, apaixonado estou.